Bom Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. Quando terminámos o concerto, o clube estava em absoluto silêncio. Ninguém se movia. Sentia-me totalmente eufórico, como se estivesse a flutuar. E depois começaram os aplausos. Cada vez mais altos, a ovação mais volumosa que alguma vez ouvi. As pessoas gritavam, riam, choravam. Thank you. O que aconteceu? Passados 10 minutos veio alguém do clube e disse: lá fora eles continuam a aplaudir, venham agradecer. E eu disse: desculpe, não posso. E fisicamente não podia. As pessoas aplaudiram durante cerca de meia hora, mas nós não regressámos ao palco. Ficámos ali, onde estávamos, tentando processar a extraordinária experiência que acabávamos de partilhar. Mais tarde, Buster recordou que enquanto estávamos a tocar, alguém da audiência perto do palco simplesmente caiu. Desmaiou. Depois do concerto, estávamos em casa de um amigo e ele contou-nos que nos viu levitar. Juro que vi a banda levitar, disse. A banda descolou do palco. The band left the floor. Thank you. Veja Mawadishi como uma R&D Band, uma banda de investigação e desenvolvimento, de experimentação de coisas novas. É tudo sobre o desconhecido, procurar o nunca visto, ouvir o nunca ouvido. A paleta da Mawadishi era uma paleta intergaláctica, com emoções, formas e cores que pareciam de outro mundo. Thank you. We'll be right back. Todas as noites explorávamos novas formas de criar música que ainda não tinha sido ouvida e que nunca mais seria ouvida. Esta era a única regra, nunca repetir o que se tinha tocado antes. A finalidade era sempre criar, criar, criar. Buster gostava de citar a resposta que Duke Ellington deu quando lhe perguntaram: qual a sua composição favorita? Ellington respondeu: a próxima. Era assim que nos sentíamos, a cada dia, a cada concerto. Ouvimos quatro temas da Mawadishi Band: Water Torture, Quasar, Ostinato, Suite for Angela e You Will Know When You Get There, todas do álbum The Complete Warner Bros. Records. Leituras do livro de Herbie Hancock, Possibilities, de 2014. Thank you.